Lo chiamerei per sempre, lo passato e lo presente. Lo chiamerei per sempre, se il futuro permette ti amarei eternamente. A vita mia vita foi uma crueldade, hoje eu só amei, amei de verdade. Não sei como fui me envolver, fui gostar de alguém que não soube me querer. Ela me deixou, um outro foi morar, eu percebi como teria desabar sobre a minha cabeça. Pode acreditar, você conseguiu, conseguiu me enganar. Mas o mundo dá volta, pode apostar, cuidado, você pode se machucar. Então pare de chorar na minha frente, você vai confundir a minha mente. Então pare de chorar, na minha frente, você vai confundir a minha mente. Agora não tem jeito, não tem mais solução, você magoou o meu pobre coração. Eu te amarei para sempre, no passado e no presente. Afastado do mundão, só penso em você. Sei que minha mente vou imaginar e com palavras sempre vou te amar, amando com carinho, sem parar, amando meu benzinho, sem pressa de acabar. Nesse momento meu pensamento é você, paixão tão radiante, não deixe eu te esquecer. Poderoso é o sentimento, assim como a dor, também vem a alegria que faz parte do amor. Quando estou a seu lado, não sei disfarçar. O corpo pega fogo com vontade de te amar, de mil maneiras, na manhã devagar, amando sobre o tempo, te amando sem parar. Você me tocou, me fez sentir o amor, então não vá embora, por favor. Eu te amarei para sempre, no passado e no presente. Passado não dá pra esquecer. Eu paro e reparo e começo a pensar nessa sua boca tão gostosa de beijar. Você é minha estrela, minha inspiração, a paz que eu preciso do coração. Agora estou aqui, preciso de carinho, por isso meu amor, não me deixa aqui sozinho. Te amarei para sempre, no passado e no presente. Sempre. Se o futuro permitir, te amarei eternamente.